objetivo do clube é sensibilizar os alunos para o ensino das ciências. E o clube surgiu no âmbito de uma rede nacional de clubes de ciência viva, que é uma parceria com a Direção-Geral de Educação. E este clube tem como objetivo estabelecer parcerias com instituições universitárias de investigação e seria importante trazer esses investigadores até aos alunos, para os nossos alunos contactarem com a investigação e para despertarem para a ciência. E a outra opção é nós podermos levar ao abrigo desta parceria os nossos alunos a essas instituições para terem assim umas aulas de campo ou umas aulas de laboratório em contexto diferente do contexto formal da aula. Fico muito agradada por dizer que, na verdade, o clube começou por iniciativa dos alunos. Foram os meus alunos que despertaram, eu falei com eles sobre a importância do clube e que existia essa modalidade de clube e que poderia existir uma candidatura, e eles disseram, sim, professora, vamos avançar. E, portanto, fiquei muito sensibilizada por serem eles a tomar essa iniciativa. Penso que sim, que deverá ter alguma adesão por parte dos alunos.